é destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14h. Ainda hoje tem um bate-papo com o Mano Rap, DJ Carlin. Tem a participação de Elton Santos Souza, um dos líderes do movimento Acorda Guaxupé. E agora, nesse espaço, vamos bater um papo com o Valmor Zambrotti, palestrante, escritor espírita. Mais uma vez está presente aqui no programa para responder as perguntas dos nossos ouvintes, também as minhas, aqui dentro do Expresso. Valmor, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui com você para falar um pouco da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo e, se possível, responder os questionamentos, porque eu sou, como você sabe, muito sincero. Sim. E aquilo que eu não sei, certamente eu não vou falar que acho. Não sei, não sei. Não tem achismo nas suas respostas. Não tem achismo. O pessoal pode, inclusive, participar desse bate-papo enviando perguntas para o 991248325. Hoje a gente só está com esse número, tá? 991248325, que é o zap-zap aqui da Pássaro da LFM. Então, se você tiver alguma dúvida, mande nesse número, 991248325. Para começar, Valmor, eu queria que você falasse um pouquinho para mim da visão espírita sobre a Páscoa. Qual que é a visão de vocês, espíritas, sobre essa comemoração católica cristã? Foi bom que você perguntou qual que é a visão de vocês, espíritas, porque a doutrina espírita não tem nenhuma conotação de comemoração de Páscoa. Na verdade, a doutrina espírita caminha par e passo com o Evangelho de Jesus, e o Evangelho de Jesus fala que Páscoa é uma passagem de um ponto a outro, e eu espero que todos estejam passando de algum ponto que não está muito bom para um ponto muito melhor. Então, é essa passagem só, tá, que nós comemoramos como Páscoa. É você dedicar um período da semana, do dia, para reflexão, para introspecção, para analisar as suas questões e mudar as próprias atitudes, tá? As atitudes, obviamente, que elas não são mudadas de um dia para a noite, mas nós podemos começar de um ponto e começar a melhorar o nosso dia a dia, mudando nossa linha de pensamento, a nossa vibração e orando, porque a proposta do Evangelho é vigiai e orai. É impressão minha, hoje existe uma procura maior pelo Espiritismo. Não é impressão sua. Existe realmente. Existe realmente. Na verdade, Antônio Cláudio, infelizmente, a maioria das pessoas que procuram a doutrina espírita procura entrando pelas portas da cozinha, não pela porta da sala, vamos dizer assim, né? Procura porque acha que é o último recurso, procura porque quer uma cura física, não é? E a proposta espírita não é essa, embora isso ocorra em muitas ocasiões, não é? Então as pessoas procuram o Espiritismo. Geralmente é essa, é a última esperança? É o que dizem. É o que dizem, não é? Mas tem muita gente que procura a doutrina espírita e encontra nela a consolação, porque todos nós passamos por muitos momentos de dores, e muitos de nós, nas dores, sofremos, porque o sofrimento, Antônio Cláudio, querido ouvinte, é uma opção de cada um. Deus permite que nós passamos pelas dores, mas o sofrimento é opção nossa. Nós podemos passar por uma dor sem sofrer, né? Então tem muita gente que sofre, e aí vem buscar na doutrina espírita a explicação para as dores, e encontrando a explicação para as dores, minimiza o sofrimento, e aí então encontra a consolação. Mas essa consolação ela não poderia também encontrar indo num psicólogo, Valmor Zambrotti? Ela pode encontrar no psicólogo explicação, no psiquiatra explicação. Isso. Consolação é coisa do Espírito. Então a consolação você só encontra no Evangelho de Jesus. Eu vim para que tenha vida, e vida em abundância é a proposta do Evangelho. Então, o Evangelho teria que ser tudo em nossas vidas. Então, quando essa dor que você fala aí, ela é tratada, né? A pessoa, ela sente ou não sente a dor? É um tratamento mais do Espírito, então. A dor tem conotações diferentes. Ela pode ser a dor física de algum machucado, de algum traumatismo, sim, etc e tal. Aí essa ela vai curar com medicamento, com analgésico e tal. Mas a dor que nós falamos são as problemáticas. Vamos falar aqui da dor da perda. Alguém perdeu um familiar muito importante, aquela dor tá ali não deixando nada, ela tá quase entrando numa depressão. Qual o melhor caminho dela? É ir no centro espírita e ali procurar um consolo espiritual? Ou ela ir num psiquiatra, num psicólogo e tentar solucionar esse problema? Bom, se ela chegou à depressão, a depressão é uma doença. Então ela teria que procurar um médico primeiro, porque o espiritismo não dispensa nunca o tratamento médico. Nós não somos curandeiros, nós somos orientadores. Então, vá ao médico, procura o médico e vá à casa espírita para receber a fluidoterapia, receber a conversação, que é a orientação, e aí as coisas se ajeitam tranquilamente fazendo as duas coisas. Perfeito. Começar aqui com as perguntas dos nossos ouvintes, tá, amor? Eu começo, inclusive, aqui com esse ouvinte, ele não se identificou, ele mandou uma pergunta durante a semana. Eu não sei se é ele ou ela, mas ele fala o seguinte: vejo muitos vultos aqui em casa. É ela, né? Meu marido diz que é coisa de minha cabeça. Ele nunca viu nada. São espíritos? Pergunta aqui essa nossa ouvinte que não se identificou. Bom, nós teremos que dizer a essa que não se identificou e que certamente está nos ouvindo. Com certeza. Que pode ser e não, ou não, não necessariamente. Pode ser uma super excitação cerebral. Eu aconselharia ela procurar um médico, fazer uns exames e ver se é super excitação cerebral. Não sendo isso, né? Ela pergunta que são espíritos? Eu digo, nós estamos dioturnamente ladeados com espíritos, né? Então pode ser espíritos, porque os espíritos eles são vistos através ou percebidos através da mediunidade. E todos nós, eu, você, todos nós somos mais ou menos médiuns, uns com a mediunidade mais aflorada, outros menos afloradas. Né? O marido dela certamente que tem mediunidade e certamente que é menos aflorada do que a dela. É porque ela, e ela ele diz, não percebe nada, não é? Sim, ela então, diz que ele nunca viu nada, né? É. Ela que costuma ver bastante. Né? Se ela está vendo muito, então de repente não é nenhum espírito. Ela teria que primeiro procurar um médico, né, Valmor? Primeiro médico. Sempre em qualquer situação, primeiro médico. Porque normalmente ela pode estar vendo algum vulto e ser algum problema da vista. Oftalmologista nela. Isso acontece muito. Oftalmologista nela primeiro. Depois que resolver esse problema do médico e continuar vendo vultos, pode ser realmente a presença dos espíritos querendo se mostrar a ela. Porque tem duas maneiras de entender a questão da visão. A clarividência nos permite ver espíritos como nós estamos vendo uns aos outros com corpo aparente. E a vidência, nós vemos quadros espirituais, o que é diferente, tá? Então, ela poderá ser uma clarividente? Poderá, mas vamos descartar toda a hipótese primeiro, vamos consultar o médico e depois então ver essas questões. E a questão do medo também influencia muito nisso aí, não influencia, Valmor? Medo. Tem medo de ver espírito e qualquer barulhinho já é um espírito, não tem muito disso? Tem, inclusive uma vez eu falei para uma companheira de casa espírita que nós estávamos estudando junto, ela falou que tinha medo de espíritos. Aí eu falei para ela, então não olhe no espelho. Aí ela se assustou, falou, por quê? Eu falei, porque você é um espírito, você vai se ver lá e vai ficar com medo de você mesma, não é? Todos nós somos espíritos e não precisamos ter medo de espíritos por uma simples razão: o espírito não tem acesso à matéria senão através de um intermediário. Então não vai tocar você, não vai te arrastar, não vai te arrastar. Uma cadeira ali, nada disso. A cadeira é uma outra coisa. A cadeira é uma outra coisa. Mas ele não vai encostar em mim de maneira nenhuma. Não, de você e você não. Ele não tem acesso ao seu corpo físico de forma nenhuma. Ele pode te influenciar pelo seu pensamento. Ah, tá. Isso pode. Mas pegar você, como eu posso te cumprimentar, bater a mão no seu ombro, isso não acontece. Entendi. Tá? Senti um suspiro aqui no meu ouvido, isso não existe. Não existe nada disso. Não. Aí é percepção, aí pode. Ó, o Lucas lá de Itapiratiba, ele também participou durante a semana aqui, quando a gente anunciou que você viria ao programa. Ele fala o seguinte: na Bíblia diz que é proibido a invocação aos mortos. o que os espíritas fazem não é um pecado na visão bíblica? Tem que dizer pro Lucas que o espiritismo, como eu já disse no princípio, caminha para e passo com o evangelho. O espiritismo não tem, no espiritismo, nenhuma prática que não seja consoante com o evangelho de Jesus. Portanto, tudo que é feito numa casa espírita, porque tem muitas casas que se diz espíritas, mas não ação, tá? Tudo que é praticado numa casa espírita é praticada dentro do evangelho de Jesus. E tem que dizer para o Lucas o seguinte: nós não estamos na casa espírita evocando os mortos. Nós estamos na casa espírita à disposição dos mortos. Porque o telefone não toca daqui para lá. Não adianta eu chamar o espírito do meu pai que ele não vai vir. Se ele não tiver chance, se ele não tiver ordem do plano maior, ele não virá. Então nós nos colocamos em oração à disposição daqueles que têm a permissão de vir ter conosco. E aí nós o atendemos, o que é diferente. O que é diferente. Agora, se nós formos analisar a grosso modo, não é? Bem a grosso modo, nós podíamos dizer assim, ó: os mortos, quem são? Os espíritos que estiveram num corpo físico. Aí nós vamos lá nos santos. Quem foram os santos? Não foram pessoas que viveram num corpo físico aqui na Terra? Sim. Se nós orarmos a eles, nós estaremos invocando a proteção deles. Se evocação for proibida, se evocação for proibida, você não pode orar para espírito nenhum, para santo nenhum, porque você estava cometendo um pecado. Então nós precisamos ver a Bíblia ou o Evangelho na proposta do Cristo, tá? O Cristo fala: o que eu vos digo é em espírito e vida em abundância. Então a mensagem pode ser vista pelo homem, mas a mensagem do evangelho é espiritual. É espiritual. Não é só para este momento, é para a imortalidade. Perfeito. Mais uma perguntinha aqui, Valmor. Roseli, agora quem enviou. Tem um amigo que perdeu a mãe há uns 4 meses e ele me disse que sonha todas as noites com ela. Isso tem alguma relação com o espírito dela? Não necessariamente também, porque na condição de espíritos medianos, 4 meses, não é? Respeitando a hierarquia daqueles que partiram, 4 meses é muito pouco tempo para que um espírito desencarnado dê comunicação ou qualquer coisa que valha, entendeu? Então, essa questão, ela diz aqui, sonha, não é? Sonho também tem várias maneiras de ver o sonho. Pode ser superestação cerebral, as pessoas que lembram mais ou menos das coisas próximas, pode ser um desdobramento. Nesse caso, como a pessoa está desencarnada, não é? Esse é o que dela? Filho? No caso aqui é um amigo dela, né? Um amigo dela que perdeu a mãe há uns 4 meses. Então o filho, o amigo dela é filho da mãe. Filho da mãe, isso. Não é? Então, filho dessa mãe desencarnada. Vamos explicar direito, senão vou entender errado aqui, né? Filho dessa mãe desencarnada. Então ele pode realmente, o filho em desdobramento, ir ao mundo espiritual e conversar com essa mãe, tá? Pode. Mas se essa mãe já tivesse um longo tempo de desencarnação, com 4 meses eu acho que ainda não tem condições, certo? Certo. A próxima pergunta, Valmor, é mais um ouvinte que não se identificou. Ela me ligou até durante a semana, falei com ela. Ela disse o seguinte: já que todos nós tivemos outras vidas, por que há mais gente hoje do que há 2000 anos atrás? É porque ela não tem informação. Porque, na verdade, ela que não se assuste, ou ele, não sei. Ela que não se assuste, porque no mundo espiritual tem 6 vezes mais espíritos esperando a sua vez. Ainda não vieram. Não, pode ser que já vieram, mas alguns provavelmente não. Esperando a sua vez de reencarnar. Pois bem, nós vivemos num mundo de expiação e provas, tá? O nosso mundo está num processo que vai passar por regeneração, tá? E para ser estar no mundo de regeneração, o espírito tem que ser propenso ao bem. Portanto, nós estaremos no mesmo planeta Terra regenerado em 3 vezes mais do que estamos agora. Se nós somos 7 bilhões, 8 bilhões, sei lá quantos bilhões de habitantes, seremos 20 e tantos bilhões de habitantes. No mesmo espaço físico, sem faltar nada a ninguém, nem alimentação, nem absolutamente nada para ninguém. Então, o processo de reencarnação, que é lei da vida, a gente não precisa falar, eu não acredito, tudo bem, você não precisa acreditar agora, uma hora você vai acreditar. Processo reencarnatório é um processo de evolução, tá? E Deus permite ao espírito essa reencarnação tantas vezes quantas for necessárias. Então nós não temos muito mais gente do que no passado, tá? Ainda tem muito mais gente para vir ainda. Muito bem, a gente vai fazer um intervalinho comercial e daqui a pouquinho a gente continua. Já tem mais perguntas chegando aqui no nosso, na nossa mensagem de texto, né, através de torpedos, e você pode participar do bate-papo enviando a sua pergunta. Hoje a gente está trabalhando só com um número, tá? 991248325. Intervalinho comercial e rapidinho estaremos de volta aqui no Expresso. Você está ouvindo o programa Expresso. Programa Expresso aqui na sua pássaro da LFM. Vamos até as 2 horas da tarde. Antes de seguir esse bate-papo aqui com o Valmor Zambrotti, eu quero lembrar que nos dias 8, 9 e 10 de abril vai ser realizada aqui em Guaranésia a segunda feira do Livro Espírita, tá? A feira não tem fins lucrativos, então você vai encontrar lá livros com preços muito baixos mesmo, a partir de R$6 tem livros nesta feira do Livro Espírita, que vai acontecer na antiga farmacinha da prefeitura. Será que vai ter livro seu lá, Valmor? Provavelmente. Sim. Quantos livros já, Valmor? Dois. Precisa mandar uns pra gente lá, viu? Pode deixar. Vou sortear aqui pros nossos ouvintes aqui que sempre acompanham. Trarei pra você numa oportunidade. Isso. Ô, Valmor, vamos voltar aqui no, nas perguntas que chegaram durante a semana. A Silvia tá perguntando o seguinte: uma pessoa que não é médium, ela pode ver espíritos? Bom, primeiro nós já dissemos que todos nós somos médios, mais ou menos médios, não é? Agora, se ela não for clara e evidente, ou não tiver a mediunidade da vidência, ela não verá espíritos, a não ser naquela demonstração da Bíblia, quando no Monte Tabor Jesus transfigurou, não é? E veio Moisés e Elias, porque foi uma materialização, e aí quando é materialização, aí pode ser que aconteça. Só que nos dias de hoje não acontece tanta materialização assim, não. Não. Por que nos dias de hoje? Porque os espíritos luzeiros, né? Tipo Jesus, que veio direto das mãos de Deus, vamos dizer assim, porque já estavam evoluídos o suficiente, ele só veio em missão, ele não precisava reencarnar, esse podia tudo, né? E mesmo assim ele disse para nós que nós podemos fazer o que ele fazia e muito mais, dependendo do nosso entendimento. Então já até já está respondendo aqui para um ouvinte que mandou pergunta aqui: Jesus Cristo é uma reencarnação de quem? Reencarnar de quem? Já respondeu, né? A próxima pergunta aqui, Valmor: ouvi muitas vezes relatos de pessoas que sofrem acidentes, saem do corpo e depois voltam. Isso pode acontecer mesmo ou é apenas um trauma do acidente? Não, pode acontecer. Se o corpo ainda estiver, tiver vida, porque se o corpo estiver morto, não é? Aí fica difícil ou impossível. Eu acho que ela quis falar que é questão de coma, né? Quando a pessoa entra em coma. Aí se entra, né? Tiver só em coma, tudo bem. O corpo tem vida. Então. Aí quando o corpo voltar à ativa da vida física, ele pode relembrar daquele desdobramento dele. Pode acontecer. Inclusive relatos disso, né? Em programas de televisão. Acontece muito. Mais uma aqui, a Roberta agora. Roberta de Guaxupé. Qual leitura você faz deste versículo? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9:5. É aquela proposta que eu disse no princípio, que nós temos que entender o evangelho de Jesus em espírito e vida, como a proposta que ele disse, tá? O corpo é só um instrumento do espírito, tá? E quando o corpo morre, realmente o que vai acontecer com ele é voltar às origens, né? Por isso é que diz aqui que ele não recebe nenhuma recompensa, ele volta à origem. O corpo é um corpo, tá? Sim. Agora, o espírito é que é o comandante desse corpo. O espírito ou alma é imortal. Esse continua. E esse leva consigo o seu patrimônio espiritual, dependendo da maneira que ele viveu, que ele concebeu todas as coisas, que ele aprendeu, que ele aglutinou conhecimento, que ele gravou, ele leva no seu patrimônio espiritual. Esse terá recompensações, consolações ou desconforto, dependendo do que ele vai ser julgado pela própria consciência, porque a doutrina espírita explica que Deus, infinitamente bom e justo, não julga ninguém, que a lei de Deus está inserida na consciência de cada um. Então o tribunal que vai nos julgar é o tribunal da nossa consciência. A própria consciência. A própria consciência. E a consciência vai nos acusar e nós vamos responder por isso. O Elton, boa tarde, Antônio Cláudio. No Expresso, segue a seguinte indagação: após sendo consumado o ato de suicídio, como é o desprendimento da alma ao corpo e a chegada dela no Vale dos Suicidas? É o Elton quem está fazendo a pergunta. Olha, eu não sei onde ele leu que todo suicida vai para o Vale de Suicidas, tá? É respeitável as obras que se apresentam para nós. Portanto, nem todas as obras psicografadas são obras espíritas. Nós temos que prestar atenção nessas coisas. A nossa culpabilidade perante as leis naturais da vida, e eu acabo de dizer para você que o tribunal que nos julga é a nossa consciência, tá? Nos culpa ou nos cobra pela intenção do nosso ato e não pelo ato em si. Então, uma pessoa que chega ao suicídio, tá? Uma pessoa que eu digo porque é um espírito encarnado, que chega à questão do suicídio, ele deve estar extremamente atormentado por espíritos cobradores, nós chamamos obsessões, ou por alguma doença, tipo depressão, que o leva a um esmorecimento tão grande, né, que o leva a cometer qualquer tipo de coisa assim, tá? Mas é o ato em si que vai julgá-lo, e não, ou seja, a intenção que vai julgá-lo. A intenção que vai fazer o... É, e não o ato em si. Então, necessariamente, ele não vai para o Vale dos Suicidas, tá? Pode ir, mas pode não ir, tá? Depende da maneira, porque ele pode ter se suicidado em decorrência dele estar pensando que seria uma defesa, em decorrência dele estar um outro pensamento, sabe? Então, depende muito, tá? Mas tem literatura espírita que diz que todo suicida vai para o vale? Existe? Espírita? É. Não creio. Ou pelo menos que se diz espírita, né? Se diz espírita? Pode ser. Mas aí como um leigo, ao pegar um... Não sabe. Ele não vai saber. Não, um leigo não sabe. É por isso que existe a doutrina espírita para ser estudada. E a doutrina espírita não é doutrina dos espíritas. É doutrina dos espíritos, então é doutrina de toda a humanidade, e todos têm o direito, se quiser, de estudar o espiritismo sem necessariamente se tornar espíritas, só para entender a realidade da vida espiritual. Seria ótimo que as pessoas pensassem assim e começassem a buscar esse entendimento. O espiritismo está indo mais para a linha da ciência e deixando um pouquinho de lado a religião, vamos? Não, o espiritismo tem três aspectos. Sim. Tá? Científico, religioso, tá? Eu fugiu. Branco. Deu branco. Tá, mas tem três aspectos, né? Filosofia, ciência e religião, tá? Como o espiritismo caminha para e passo com o evangelho, e a proposta de uma religião é religar o homem ao Criador, o espiritismo faz isso através do evangelho de Jesus, mostrando na sua filosofia o caminho mais reto para voltar ao seio de Deus. Então, ele é uma religião, tá? Ele é uma religião, com certeza, mas a sua filosofia traça os caminhos que a gente deve seguir. A próxima pergunta é da Vanessa. Eu li em alguns livros espíritas que relatam que o espírito do falecido acompanha desde o próprio velório até o seu cortejo ou enterro, e que no cemitério vários espíritos que não aceitam a morte ficam ali, no cemitério, acompanhando tudo isso. Gostaria de um comentário sobre este trecho que ela leu nesse livro aqui. Isso pode acontecer realmente, e não é só com suicida, é com todas as pessoas que são muito arraigado às questões materiais. Porque se a gente é muito apegado ao corpo físico, por beleza, por muita saúde, por qualquer outra razão, ou muito apegado às coisas materiais, quando o corpo perde o fluido vital e morre, o espírito tem que se desprender do corpo tranquilamente. Só que nós temos uma outra terceira parte, porque nós somos compostos de espírito, corpo físico e perispírito, ou envoltório do espírito, ou corpo espiritual, como queiram entender. O espírita diz perispírito, que é o corpo do espírito, tá? Mas quando o espírito é muito enraigado à matéria, o corpo espiritual dele é tão grosseiro quanto o corpo físico que está morto lá no caixão. E ele, vendo aquilo, ele não entende absolutamente nada. Fala, como que meu corpo está no caixão e eu estou aqui vivo, né? E ele fica relutando, e realmente muitos não saem de casa. Fica, às vezes, vai no cemitério, acompanha o velório, volta para casa e sofre muito. É aquilo que vulgarmente se chama fica vagando. Sim. Por quê? Porque não entendeu, não é, que a morte não existe, que a morte é só do corpo físico e que ele continua. Só que numa dimensão diferente, com um corpo diferente. Então ele sofre por quê? Porque ele volta para casa, quer falar com a esposa ou com o familiar, não atende. É? Ninguém vê ele, ninguém conversa com ele, ele desespera, até que ele é levado, tá? Levado para uma casa espírita, onde os médiuns espíritas vão explicar para ele o que é que aconteceu, não é? O porquê que está se sentindo assim, e aí ele vai começar a ser esclarecido e começar a ver a sua realidade espiritual na vida como espírito imortal. O Vamos, já chegou mais uma perguntinha aqui, é Eliana Silva agora quem está perguntando. Meu pai desencarnou há dois anos e meio. Já é possível receber a psicografia dele? Está perguntando a Eliana Silva. É possível. 2 anos e meio é possível, sim. Aliás, não precisava nem tanto tempo. Pode ser 1 ano e meio. É possível receber. Mas é como eu disse, o telefone toca de lá para cá. De repente, você até vai num médium psicógrafo e chega lá, dá as informações precisas, espera, e a psicografia não vem. E de repente você vai num determinado local, nem dá informação nenhuma e a psicografia vem, porque é de lá para cá a comunicação. O telefone é de lá para cá, né? De lá para cá. O próximo ouvinte aqui, ele não se identificou, o Valmor, olha só o que ele está dizendo. Boa tarde, Antônio Cláudio, gostaria de saber com o Valmor que eu não consigo demonstrar amor pelos meus familiares mais próximos. Eu os amo muito, mas não consigo interagir com eles. Tenho lido muito, tenho sonhos que muitas vezes parecem reais. Sinto que estou nessa família para algum reajuste de algo de outra vida. Embora eu acho que sou a que preocupa com tudo. Acho que fui a que prejudiquei os outros, né? E estou aqui para corrigir isso. O que fazer se não consigo interagir, mesmo sabendo que preciso fazer isso? Deu para entender? A mensagem dela está um pouquinho confusa aqui. Você conseguiu entender, Valmor? Olha, eu quero dizer, é ela ou ele? Ela não identificou, eu acredito que seja ela, viu? Bem, seja lá ela ou seja lá ele, não importa. Esse ouvinte, quando nós falamos esse ouvinte, pode ser os dois, né? Sim. Eu quero te dizer o seguinte. Quando Cristo esteve em assembleia, em determinado local, e aí chegaram para ele e disseram assim, Senhor, lá fora estão seus irmãos e a sua mãe chamando-o. E o Cristo disse para aquela assembleia, quem são meus irmãos e quem é minha mãe, se não aqueles que comungam comigo das palavras do meu Pai que estáis no céu? Isso querendo dizer para nós que a família consanguínea é de suma importância, mas que existe a vida espiritual, que existe a família espiritual. Abre aspas. Nós viemos nesta oportunidade reencarnatória, acredite ou não, nos laços de uma família consanguínea, nas quais ou com as quais nós temos compromissos espirituais, sim. Mas não fiquemos imaginando que são compromissos de dívidas passadas. É importante que nós saibamos que nós nos reunimos pelos laços afins. Agora, eu tenho que analisar o que é que eu tenho de bom, o que é que eu tenho de ruim. Porque a minha atração vai ser para os meus iguais. E se eu não sou lá muito bom, eu vou ser atraído por uma família de pessoas iguais a mim. Entendeu? Sim. Então, certamente, essa pessoa está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, porque Deus é infinitamente bom e justo. Olhe para dentro de si mesmo. Um sábio da antiguidade já lavou disse: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, olha para dentro de você, veja o seu procedimento e veja o que você precisa fazer para melhorar o relacionamento da família. E certamente você vai ter intuições do seu anjo de guarda, amigo espiritual, protetor, como queira chamar, para que você consiga suplantar todas as dúvidas e consiga resolver todos os questionamentos familiares. Mas fica tranquilo que você está no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa, para progredir. Não pense que você está aí para sofrer, não. Você está aí para evoluir, tá? E fazer com que aqueles que jornadeiam com você evoluam também. Então, ela tem aqui que fazer uma autoanálise, né? É. Né? Dela mesmo, pensar, orar um pouquinho, né? Que ela vai encontrar o caminho. Exatamente. Dela, né? Dela ou dele, eu não sei, ela não colocou o nome aqui. Na carta, mais uma perguntinha, amor. Na carta aos Hebreus de São Paulo, é dito que morremos só uma vez e que nosso espírito e nossa alma estão dormindo. Espera, à espera da segunda vinda de Cristo. Como explicar essas mensagens de quem morreu? Giovanni Moraes, quem está mandando a pergunta. Aí vai, querido Giovanni. Depender muito da sua interpretação do Evangelho. Porque o Evangelho, a Bíblia, não deveria ter mais de uma explicação. Porque quando o Cristo fala: o que eu vos digo é espírito e vida, ele está nos dizendo que a mensagem é espiritual e para a vida em abundância, não é? Então, ele, que ele pede mesmo aí, que ele falou? Ele está querendo saber, né, a mensagem, o que que essas só tem uma vida. Na verdade, Deus criou-nos dotado de inteligência, livre-arbítrio e razão, e projetados no infinito para a luz. Então, nós só temos uma vida mesmo, Giovanni. Uma vida espiritual. Agora, o que nós temos bastante são oportunidades de reencarnação. Essas oportunidades é porque na Bíblia está escrito: não saireis daqui enquanto não pagar até o último ceitil. Aí, meu querido Giovanni, você acha que você vivendo 50, 70, 80, 90, 100 anos, você conseguiria se livrar de todos os seus defeitos, de todas as anomalias físicas, não é? De todos os pecados? Porque a gente estando aqui num corpo físico e imperfeito como nós somos, nós certamente pagamos alguns pecados, mas muito cometemos outros. Então, uma vida não dá para pagar até o último ceitil. E pagar até o último ceitil não é só pagar pecado, é ter também o conhecimento todo que este mundo nos proporciona. Hoje eu não sou médico, mas eu teria que conhecer medicina. Uma vida só não dá. Hoje eu não sou químico, mas eu teria que conhecer a química. Uma vida só não dá. Então, meu querido, nós temos que ter várias oportunidades para deter pelo menos parte de todo o conhecimento que esse mundo nos fornece, não é? Que a terra nos fornece. E aí sim, seguir viagem. Bom, amor, tem mais uma perguntinha aqui. Boa tarde, Antônio Cláudio. Gostaria de saber se o espírito, depois que morre, fala com a gente. Por que ele não revela, então, o nosso futuro? Porque eu já vi relação só do passado até onde viveu. E aí, fala do futuro também, o espírito, ou isso não entra na pauta das conversas, meu amor? esse ouvinte também não se... deixa eu ver se ele... não, também não se identificou. O espírito, como nós já dissemos, é a alma daquele que viveu aqui na Terra. E ele só fala daquilo que ele tem conhecimento, porque o progresso não dá salto, tá? O progresso não dá salto. E ele só fala daquilo que ele conhece. Então ele dificilmente poderia falar do nosso futuro. Mas vejamos, se ele já esteve aqui conosco e agora não está mais, e está falando conosco, ele está num futuro dele, não é? Sim. Dele é um futuro, porque ele esteve aqui e foi para o mundo espiritual. Então ele está mostrando para nós, não é, que existe essa possibilidade de comunicação, não é, que existe vida depois da morte física, do corpo físico, não é? E então ele não vai dar informação que ele não sabe, ele só dá informação que ele conhece, né? Ninguém fala aquilo que não conhece, certo? Certíssimo. Para a gente finalizar, Valmor, a Ivania de Guaxupé, ela tem uma pergunta bem parecida com aquela que você respondeu agora há pouco, só que a situação dela aqui parece que é inverso. Eu queria saber porque amo minha família toda e sinto uma indiferença grande deles comigo. Certo? Sempre é uma indiferença, fico muito triste com isso. Está pedindo desculpa aqui porque escreveu errado, deu para entender perfeitamente, Ivani. E ela queria uma palavra sua a respeito disso que ela acha que há uma indiferença da família com ela. Ivani, você tem que acreditar em Deus, não naquilo que eu estou dizendo, mas em Deus, dentro da sua concepção. Porque nós não acreditamos em Deus porque alguém nos falou. Nós acreditamos em Deus porque nós concebemos Deus em nossa vida. E você, Ivani, está no lugar certo, com as pessoas certas. Se elas são indiferentes a você, as suas ações, a sua atitude, a sua presença, é porque, Ivani, você precisa dessa experiência para o seu processo evolutivo. Tá? Continue vendo da maneira que você vê e continue fazendo as coisas com equilíbrio para que os seus problemas sejam resolvidos. Uma coisa que você nunca deve deixar de fazer é o que propõe o Evangelho: vigiai. Você está fazendo isso porque você está vigiando o que está acontecendo com a sua vida dentro da sua família. Faça a segunda coisa, orai, porque Deus mandará um espírito amigo para te confortar e para te dar intuições para que esses relacionamentos melhorem. Agora, para finalizar mesmo, amor, a Simone. Antônio Cláudio, gostaria de saber, eu perdi um bebê há 3 anos, se eu engravidar de novo, esse espírito pode voltar para mim e reencarnar novamente como meu filho? Pode, mas não necessariamente. Nós não vamos querer dizer assim, não, você, teu filho que você perdeu há 3 anos, agora você está grávida, ele vai voltar no outro corpo. Pode sim, sem dúvida, mas não vamos pensar que seja, porque pode não ser. Pode ser realmente outro espírito, porque existem várias explicações e certamente com uma hora de programa não dá para fazer isso, né? Sobre a morte prematura, ou seja, o filho que você perdeu na gravidez anterior. Esse espírito poderia ter tido um compromisso de uma vida anterior que lhe foi ceifada antes do momento que deveria ser, né? E aí ele veio para passar um período no corpo físico, né? Ainda que seja de algumas horas, para cumprir com aquele resgate anterior. Tá? E aí não seria necessário que ele voltasse de novo. Né? Mas eu te aconselho o seguinte: ame, converse com o seu espírito reencarnante, com o filho que você está concebendo. Diga a ele que ele será muito bem recebido, muito bem amado, muito bem cuidado, para que ele não venha com medos, com receios, e você certamente terá um filho que vai ser o aconchego seu, que você vai amá-lo, que você vai criá-lo. Não pense que é o espírito anterior, pensa que é um novo enviado de Deus para os seus braços, para que você cuide, zele, ame, eduque. Perfeito. Zé Renato, lá em Itapiratiba, tá mandando um abraço para você. O Cecílio, que tá lá em Paulínia também, tá ouvindo a gente online, também tá mandando um abraço aqui, agradecendo a resposta. A Ivani também, que você respondeu agora há pouco, também tá agradecendo muito aqui a resposta e a palavra de conforto que você deu para ela. Tá bom, Romor, muito obrigado pela participação mais uma vez. Como viu aqui, sucesso de novo, né? Muitas perguntas, muita gente participando aqui. Espero que em breve você volte, assim que você arrume um tempinho na agenda, né? Que eu sei que tá sempre muito ocupado, né? É, eu agora tô saindo para Londrina na próxima terça, numa série de palestras lá, tem 8 palestras durante a semana. Mas eu vou agendar a qualquer hora. Mas, e eu queria ver também uma outra questão, Antônio Carlos, que eu queria deixar aqui no ar para as pessoas, que eu vou ver se eu consigo um tempo, um dia na semana, e no Educandário, que é um prédio junto com o Centro Espírita Nova Era, mas o Nova Era fica na Tiradentes, o Educandário na São João. Vou ver se eu consigo lá uma sala para, num dia da semana, dar esses esclarecimentos, ficar lá por importante, duas horas, três horas, tá? Dando esses esclarecimentos, conversando com as pessoas, porque eu sou muito pequenino ainda diante da vida, diante de Deus, diante do Evangelho, mas tenho lutado, tenho estudado bastante, e o que eu sei, eu não posso deixar debaixo do alqueire, como propõe o Evangelho. Então eu quero colocar no candeeiro, para aquele que veja a luz. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que nós possamos ter novas oportunidades de reflexões em torno do Evangelho de Jesus. Teremos, com certeza. Simone aqui está agradecendo demais, disse que até me emocionei, um assunto maravilhoso de se tratar sempre. Mais um ouvinte aqui agradeceu, Eliana também, belíssima entrevista, Antônio Cláudio, dá os parabéns aí pro Valmor. Um abraço, Valmor, intervalo comercial e a gente segue já já, dando sequência no Expresso de hoje.